Salve ladrão, a PGO, Perninha, Vila Alzira, é nóis, na mesma medida, na mesma mão. Aê, Cadelão, tamo junto, MT, Via Lopes, cidade vizinha, tudo nosso, tudo nosso. Só. Mais uma noite nós aqui, Deus que nos guarda, seja na chuva ou no frio. Tô de fura e granados, vapor, ripa na alta atividade dobrada. Qualquer passe falso se paga com a vida, chapo crime na seita mancada. Simpatia com nós não, herdeiro criado morro na bandola, um acasão. Pisão, vem na mão, alemão, é bala na cara. Jamais humilha um amigo, cagueta, nem entra na ala. Perninha, Vila Alzira, salve meu mano de fé. Independente da situação, tamo junto assim que é. Tá no chão, Guialópolis, palmeado, ladrão, cidade vizinha. C.A. que Zezito é o time, irmão. Nós é a voz dos ladrão, dos que é da comunidade, daqueles que nem abrigo tem, entendeu, meu compadre Cadelão? Sem palavra, criminoso de respeito, nós por nós, meu fiel. MT, vários parceiro, Dot de AR no beco, Elito, Rokai, Menóis, Arthur de Zig, Machine, Bebê, jamais nega a voz. Dani Lin, 7U, salve meu mano, Charada, Thais, salve Porangatu, Otávio, a família é sagrada, nós venceu. Foi na marra, matando o leão por dia, foda-se quem criticou, pobre, louco, periferia. Cristiano, São Miguel, o bonde é brabo, compadre, time do morro, maluco, dentro e fora das grades. Aê, bonde é brabo, se brotar vai morrer, é só 762, fuzil, falclock, PT, a família é por você. Primeiro é Deus, dois é nós, nasce aqui, vou morrer aqui, time do morro na voz. Aê, bonde é brabo, se brotar vai morrer, é só 762, fuzil, falclock, PT, a família é por você. Primeiro é Deus, dois é nós, nasce aqui, vou morrer aqui, time do morro na voz. Nós levanta os caídos, orienta os mais novos, sempre justo e correto, sempre paz pelo povo. O bonde é só os mais loucos, só mem bomba no bagulho. Aqui é de homem pra homem, explode crânio, coisa ruim. Pilantra, marcas, dundo, toma 30. Só na cara, não dá mais pra voltar atrás. A tropa não aceita falha, os moleque agir na razão, na pureza, sempre na risca, cochilo. Um abraço pode custar sua vida, os meninos honra a família. Quem nos guarda nunca dorme, o morro tá. Paz ladrão, pobre louco até a morte. Só fuzil de assalto, choque, só que a bonde dedo chão. Se brotar o dedo pesaço, voa, morre alemão. E aê, bonde é brabo, se brotar vai morrer, é só 762, fuzil, falclock, PT, a família é por você. Primeiro é Deus, dois é nós, nasce aqui, vou morrer aqui, time do morro na voz. Aê, bonde é brabo, se brotar vai morrer, é só 762, fuzil, falclock, PT, a família é por você. Primeiro é Deus, dois é nós, nasce aqui, vou morrer aqui.